Cinderella Bigfoot. Narrator 1. Cinderella is the funniest in the land of make-believe. Narrator 2. She has got big feet. They look like a seaplane. Narrator 3. Cinderella lived with her beautiful stepmother and three beautiful stepsisters, Weenie, Winnie, and Mo. Narrator 1. The size of Cinderella's feet caused her many problems. She bounced off the ceiling in the ballet class. She always lost at hopscotch, and she had to buy a sock for every toe. Narrator 2. The giant, smelly shoes would block doorways, stop traffic, and take up 4 parking spaces at the mall. Narrator 3. So, when the king and queen of the land of make-believe gave a dance party, they naturally didn't invite Cinderella. King. What about Cinderella? Queen. It wouldn't be safe. All go to the ball. Cinderella rests in the sofa with her feet up in the air, watching a program about celebrities. Suddenly, it appears a cow on the top of the screen. Cinderella. Would you please move your tail? Elsie. I'm Elsie, your godmother, and I'm here to send you to the ball. Cinderella. I wasn't invited. The cow waved her golden wand. An invitation has fallen from the sky. Cinderella. I don't have a thing to wear. Elsie moved her wand again, and Cinderella shows a beautiful gown. Cinderella. I can't find my other sneaker. The cow twirled her wand. On Cinderella's feet sparked 2 glass sneakers. Cinderella. I don't have a carriage. Elsie. Take the bus. Here is some change. Cinderella. Thank you, dear godmother. Elsie. One thing. You have to be back before midnight. Cinderella. Sure, bye-bye. Narrator 1. When Cinderella arrived at the ball, everyone pointed and asked, who is that funny-looking girl? Prince. Who is the doll? Wanna dance? Cinderella. Let's trip the light, fantastic big boy. Prince. Ouch! You stepped on my foot! They dance and time flies. Prince. Ouch! Ah, ouch! Ouch! Maybe we can sit for a while. The clock says it's midnight. Cinderella. I have to go! Prince. But who are you? Cinderella. I'm late! Prince. Funny name. What's your address? What's your phone number? Narrator 2. She has gone. She left behind 1 glass sneaker, size 87, blocking the doorway. So everyone had to leave through the back door. Prince. I'm going to find that girl. Narrator 3. Prince hauled the sneaker to every maiden in the kingdom. Each girl put 1 foot, 2 feet, then both hands, but it didn't fit. Finally, the prince arrived at Cinderella's house. Weenie sat in the sneaker. Weenie, it fits! Prince, no! Winnie and Mo stood in the sneaker together. Winnie and Mo, it fits! Just then, Cinderella entered the room. Cinderella, oh, it's my other sneaker! Everyone stared at Cinderella's foot. Weenie, Winnie, and Mo. It fits! Prince. Will you marry me? Cinderella. If you marry me. Narrator 1. The prince grabbed a donut and put it in her finger. Then they rushed out the door to live happily ever after. Weenie, Winnie, and Mo cried. At least the prince will be our stepbrother-in-law. Cinderela dos Pés Grandes. Narrador 1. Cinderela é a mais engraçada na terra de faz de conta. Narrador 2. Ela tem os pés grandes, eles parecem um avião. Narrador 3. Cinderela morava com a sua linda madrasta e três lindas meias-irmãs, Winnie, Winnie e Moe. Narrador 1. O tamanho dos pés de Cinderela causava-lhe muitos problemas. Os seus pés tocavam no teto, na aula de balé. Perdia sempre no jogo da macaca e até teve que comprar uma meia para cada dedo do pé. Narrador 2. Os seus sapatos gigantes e fedorentos bloqueavam as portas, paravam o tráfego e ocupavam 4 lugares no centro comercial. Narrador 3. Então, quando o rei e a rainha da terra dos sonhos deram um baile, eles, naturalmente, não convidaram a Cinderela. Rei. E a Cinderela? Rainha. Não seria seguro. Todos saem para o baile. A Cinderela fica no sofá com os pés no ar a ver um programa sobre celebridades. De repente, aparece uma vaca no cimo do ecrã. Cinderela. Podes tirar a cauda da frente da televisão, Elsie. Eu sou a Elsie, a tua fada madrinha, e estou aqui para te ajudar a ires ao baile. Cinderela. Eu não fui convidada. A vaca balançou a sua varinha de ouro. Um convite caiu do céu. Cinderela. Não tenho nada para vestir. Elsie moveu a sua varinha novamente e Cinderela mostrou-lhe um lindo vestido. Cinderela. Não encontro a minha outra sapatilha. A vaca girou a sua varinha. Nos pés de Cinderela apareceram 2 maravilhosos sapatos de cristal. Cinderela. Eu não tenho carruagem. Elsie. Apanha o autocarro. Aqui estão algumas moedas. Cinderela. Obrigada, querida madrinha. Elsie. Uma coisa. Tens de regressar antes da meia-noite. Cinderela. Claro. Tchau, tchau. Narrador 1. Quando Cinderela chegou ao baile, todos apontaram e perguntaram. Quem é aquela rapariga tão bela? Príncipe. Quem é a boneca? Quer dançar? Cinderela. Vamos lá. Príncipe. Ai, pisaste-me. Eles dançam e o tempo voa. Príncipe. Ai, ai, ai. Talvez possamos sentar-nos um pouco. O relógio diz que é meia-noite. Cinderela. Eu tenho que ir. Príncipe. Mas quem és tu? Cinderela. Estou atrasada. Príncipe. Que nome engraçado. Qual é a tua morada? Qual é o teu número de telefone? Narrador 2. Ela partiu. Ela deixou para trás um sapato de cristal enormíssimo a bloquear a porta, pelo que todos tiveram que sair pela porta de trás. Príncipe. Eu vou encontrar essa donzela. Narrador 3. O príncipe percorreu todas as casas do reino com donzelas com o sapato de cristal. Cada uma colocou um pé, 2 pés e as 2 mãos, mas não servia. Finalmente, o príncipe chegou à casa onde morava Cinderela. Winnie sentou-se no sapato. Winnie. Serve! Príncipe. Não! Winnie e Moe estavam juntas no sapato. Winnie e Moe. Encaixou na perfeição! Neste momento, Cinderela entrou na sala. Cinderela. Oh, é o meu outro sapato! Todos olharam para o pé de Cinderela. Winnie, Winnie e Moe. Serve-lhe! Príncipe. Quer casar-se comigo? Cinderela. Se o príncipe se casar comigo... Narrador 1. O príncipe pegou num donut e colocou-o no seu dedo. Então, eles foram embora daquela casa e viveram felizes para sempre. Winnie, Winnie e Moe choraram. Pelo menos, o príncipe será nosso meio-irmão. Vou levar todos os professores e auxiliares no meu coração. Nesta escola brinquei, estudei, fiz amizades e cresci muito. O pior de tudo foi, neste último período do quarto ano, não me poder despedir da escola, do professor, das funcionárias, dos meus amigos e fazer a festa de finalistas que andávamos a ensaiar e de visitar a terra do meu professor. Saio triste desta escola, mas com boas memórias. Obrigada, Escola de Santiago, por me ajudares a crescer. A melhor festa de Santiago foi a festa da primavera, porque é a única que tem a ver com a minha estação preferida. Na escola, adoro o Vale das Fadas, o campo de futebol, a cantina e o parque infantil. A minha visita de estudo preferida foi a ida ao Dino Park, na Lourinhã. Agora estamos de quarentena em casa, porque chegou ao mundo um vírus muito perigoso, chamado Covid-19. O meu professor e colegas vão ficar para sempre no meu coração. Adoro estar na escola com os meus amigos, dançar com as minhas amigas. Mas adoro os meus aniversários na escola. Adorei a dança com as minhas amigas, os aniversários do professor Agostinho. Os meus locais favoritos da escola são o Vale das Fadas, o campo de futebol e o parque, apesar de estar fechado há 2 anos. Ao longo destes 4 anos, gostei do espaço, dos professores, das auxiliares, das amizades que fiz, das anedotas do professor, de tudo o que nos contou da sua terra, sobretudo as ligadas à história. O que mais gostei foi do professor Agostinho, dos meus amigos e de aprender. Gosto muito deste porque nos conta imensas histórias antigas e nos mostra imensas antiguidades, tais como armadilhas, fisgas, barcos, moedas, carrinhos, etc. Adorei trabalhar com ele porque nos elogia. Pena foi termos acabado o ano desta forma. O Covid-19 deve ser uma coisa muito má. No meu primeiro dia de aulas, estava um pouco nervosa e ansiosa. Ainda me lembro que estava com uma saia e uma camisola cor-de-rosa. No terceiro período do quarto ano, veio um vírus muito mau que nos obrigou a ficar em casa todo o terceiro período. Em casa, fazíamos no computador os trabalhos de inglês da professora Vera, a CJ da professora Ana Reis, expressões da professora Rosa e a escola virtual pelo professor Agostinho. Fazíamos 2 videoconferências por semana. Às terças, dávamos aulas e às sextas, cantávamos, contávamos anedotas, líamos poesia, tocávamos piano, saxofone, ríamos e punhamos a conversa em dia. Nunca me vou esquecer dos meus colegas, do meu professor Agostinho, que tantas histórias nos contou da sua terra. Vão ficar para sempre no meu coração. Aprendi também as partes do meu corpo, as fases da lua, o sistema solar e muito mais coisas que antes não sabia. Aprendi muito das brincadeiras com o meu professor. Por exemplo, o jogo das caricas, o jogo de futebol em que o professor era o árbitro, o jogo do lenço. Adorei o almoço que o professor Agostinho nos ofereceu no dia do seu aniversário no McDonald's. Gostei especialmente da visita de estudo ao Dino Park, na Lourinhã. Adoro o meu professor. Tudo fez para nos ajudar. E assim, todos aprendemos a gostar de estudar. 2. A minha escola é muito bonita. Tem muito espaço para brincar. Só tenho pena do parque, porque já não vou poder usar. A nossa professora Rosa é bonita como uma flor. Além de muito carinhosa, ela é um grande amor. Escola Básica de Santiago, 4º ano, turma A.